00001 4+. 1-3-100. Eu gosto de usar o sinal da cúpula 7, conforme curta. Vou parar na porta, o ônibus tá bom, Gustavo. Acho que eu estou no fome em pátio. Parada mais 10. Gente. Cidade de Salvador, retorna a variação para o Epifona, última via 2010, autoridade final e ADS 6.0, reporte estabilizado. Salvador, chegou com informe, Zona para o Epifona, última via 2010, autoridade final e ADS 6.0. Tráfego que ultrapassou pela esquerda, o número 1 na aproximação, que vai segui-lo, reporte nacional do procedimento, chegou com informe. Para 2209, número 3 na aproximação, é o seguinte ar 208. Fazer 27 com contato com a dama, que a gente recebeu 170, foi para a aproximação do MED, só pode estar aqui. Não há previsão, 277. Está livre, e isso faz velocidade na descrição, 277. Reporte pronto. Ana 213. Esse é o verifício, 128.35. Alterna 125.1 no bom voo. Gracias. 4, Salvador, Panamá 8, décima lado. Thank you. vamos sobrevoltar 10 nós para a torre. 零双手多动作的 tell you also with really small serious patients, how they like to come on position, go down to level 0-0, I think you want 0-1-0. Autorizado na missão 6 na produção água, existe permanece no 010. Tem identificação, deixa para 4 minutos e chegada BF, ajuste no 010. Foi a Lagoinha, do Goma 255, em Lagoinha tem contato de chegada. Thank you. Tio, construí Salvador, no 208, pode ajudar. 208, obrigado, 208. Salvador, boa tarde, gol 2013. Gol 2013, boa tarde, contato na base, Brasil Salvador 1, nível 360. Envia Arbor 1 para o 360 após 2000, pode voar direto Elefa? Autorizado Elefa, gol 2013. Elefa, 2013. For the field, let's see for final, left 3, runway 10, turning left heading 150, left 150. Número 55, número 2, na aproximação, reduz a velocidade para 250. Então, reduza para 240, mais, vou na 255. Mas ele vai fazer uma resposta de água de volta, compra. Passando o Oscar Gulf Sul, que é down to 2000. Will I be able to maintain flooding speed at the zone position or increase? Oscar Gulf Sul, are you able to maintain flooding speed at the zone position? comunicação e identificação do último nível 050, via chegada da mesma ajuste 1010. Contato na base, que vai ser da Momo 3, 3, 5, 0. 3, 5, 0. via quando possível, Romo. Após dois papéis autorizados, Cognito. São 3373. Opa, melhor ainda. Pós 3, eu peço Cognito. Cognito. Gibu. Bono 255, velocidade indicada. Sim, reduzam para 1 menos de aeronave, Bono 255.